1985 passa 1400 pés, Arbor. 1985 está sob contato radar, restrito inicialmente ao 190, saída Arbor Elétrica. Restrito nível 190, saída Arbor, gol 1885. 1984, desce a 2000 pés, ajuste 1016, lixo final e LSP, reposto estabilizado. Tenho para 2000 pés, ajuste 1096. Autoridade ILS, Frente Correio, falta na chave de cargo 1904. Solo Salvador, azul 4071, box 1, puxa a chave. Autorizado, comissário. Chamarei, 4071. 85 está presente, pro Odi Alessa. Pro Odi Alessa, gol 985. Só liberou uma formação aqui, mas duas milhas, já estamos aprovando Duna, gol 904. Ainda cola pistão 0, vento 1,70 graus, 8 nós. Estabilizado. 04. Chame torre no 862. 126, gol 904. Maravilha. Oi, Salvador, boa noite, gol 9084. Estabilizado no ILS, com telefone baixado e travado. Autorizado, chamitado. Chamaremos o táxi. Janela 6310. 5, livre da restrição, tráfego J passado, suba ao nível 360. Sobe ao nível 360, boa noite, 85. Controle Salvador, boa noite, Xané 6201. Xané 6201, muito boa noite, passou por contato radar, sobre o 360. Da presente a proa de Leda, após Leda Brite. Direto Leda, após Leda Brite, Xané 6201. Confirma. Firma. Direto Leda, após Leda Brite, Xané 6201. Afirmativo. Vamos lá, 93. Ok, taxi avião de Alfa, ponto espera, chama torno no 86, estado no 016, bom pouco. Avião de Alfa, ponto espera, ponto 86, bom trabalho, bom pouco. Fernando no 228. 260, 222, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Salvador, 3662 para Natal, está autorizado 37, está pronto para copiar? Copia, 3662. Autorizado 370 Natal, via Puzulu 10, decola 10. Curva esquerda, Pucasi Pai a saída, o controle opera em 1998, aciona 5561 no cotejo. Autorizado 370 para Natal, via Puzulu 10. Decolando da 10 com curva esquerda, poucas imagens. 198 é o controle, 5561 o transponder, está no portão 8 e transportando o órgão final. Sim, então em quando pronto para o posicionamento? Para 3662. Alô, Salvador, boa noite, Shoutan 3858, formação Tango. 3858, para Fortaleza nós temos aprovado o nível 370, copia? Afirmativo. Autorizado Fortaleza nível 370, via Pesolo 19. Decola da 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Protim. Controle opera em 19, decimal 8, aciona 5562, cotejo. 370 Fortaleza autorizada, Pesolo 19. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Protim. 1198, controle de saída, aciona 5562, está na posição número 3. Correto, condução também posicionamento no 03. Para o táxi, o Xener 6310, com 154 a bordo, na autonomia de 3 horas e 20, alternamos Natal. Taxi via Pátio, Índio e Alfa, ponto espera torre no 86, estado no 06, bom voo. Pátio, Índio e Alfa, 86 no ponto espera, deve táxi do Xener 6310. Salvador, boa noite, voo 9084, sobre o assento do Alfa. Alfa, reporta não, Super Juliette. Contra o Juliette, voo 9084. Controle Salvador, Xané 6201, está quadrado com o centro de recife, pode ir a subrir? Pode quadrar só Xané 6201. Guardado. Do Club 37, também controle do voo. Vai chamar, grato, bom trabalho. Controle Salvador, cordial boa noite. Azul 4071 decolou. Azul 4071 está sob contato radar, sobe ao 360. Está presente pro Adileda, após Leda. 360 pro Adileda, após Leda Bridge, azul 4071, grato. Salvador, é brilhante, não pode ser para a quarta atualização. 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Pazulu 10, decola da pista 10, com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle opera em 119 decimal 8, acena 5552, cotejo. Quando pronto, estão em posicionamento no 04. Gol 9084, Juliette para o 02. Juliette para 02, gol 904. No 3 no 0, linha, cola pista no 0, vento 1 no 5 0 graus, 6 baixo. Feito posição e decolagem da 1 no 0, 2 no 0, linha 3 no 0. Uno 50 graus, 5 nós. Uno, uno, nove, décimo, oito. Boa noite. Espera 63, uno, zero. Dono, muito boa noite. Espera 63, uno, zero. Cruzando 1300 na Pouca. Espera 63, uno, zero. Está sob contato cadastro da 350. Saída Pouca, Jamo, Aracaju. Direto Aracaju, coordenando, Oceanero 6310. Aguarde. Guardando. O azul 4071 pode pegar o Pro de Bridge, ocupando, senhora? Aguarde coordenação azul 4071. Aguardando 4071. 63-10, sempre pediu para que o senhor mantesse o perfil da saída. Mantenha o perfil, chinelo 63-10. Não conseguimos contato telefônico com o centro, coordene diretamente com o mesmo na frequência 1251, alternando no 3325. Qual é a primária 328? 1251, 125.10. 1251, 3325, grato, bom trabalho. Azul 4071. Igualmente, bom voo. Gol no 398, chame torre 1862. Estabilizou, chama 2768, WebJet 6748, autorizando descida para 2.000 pés. O ajuste 1016, lift na área FT, reporte estabilizando. 2016, pequeno desvio à esquerda para evitar formações, acionário 6300. Livre. Prato. Baixou, travou. Baixou, travou. Fuso 3-0, pistão 2-0, vento no 7-0, sem coragem. Pode ir pro vento 1-7-0, com 5? Sim, 170 com 5. Entendeu, 170 com 5, autorizado por pistão 2-0, voo 398. WebJet 527, aguarde no 4. 767-48 estabilizado. Estabilizado, né? Porta final chama Turre, número 8, meia dúzia. Oceaner 6310, chama Recife, 12545, alternando no 2685. 2685. Oi, boa noite, LZ-7742, na final do 90, baixado também. 398, sala 49, chama no 2198, Mauro. 2198, obrigado. Web, 9748, pouso autorizado, pistão 0, 770 com 8 mais. 3858, tem 107 a bordo, 4 horas de autonomia, antena João Pessoa. Copiar, taxi, a via Índia é alta, quando espera a torre 186, estado no 0116, por favor. Partiu, a Índia é alfa, pode ficar no 0116. Salvador, 6662, puxa, tá na mão. Autorizado, sanitário. Tá de montagem, 6662. Estamos aguardando ainda o arbolismo da TAM liberar sua retaguarda, ok? Coitado, coordenando com a equipe de sala, assim que o arbolismo liberar, tem livre para você para o pushback assinamento, comitado. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 3250. É, 748, sala 53, pedra direito, está aí, chama 121 desse manobra. Melhorar na direita, 219, alivar, aumenta 748. Controle. Salvador, boa noite, Oceaner 6313, comunicação. 6313, boa noite, plano de identificação, autorizado, chegada bom, desça para 2000 pés, o altímetro no 0, 1 no 6, forma localizador. 2000, no 096, como no lote, Estranha 3, como 3. Salvador, agente 1.27, para o TAC, 1.26, aborda, torno 6 horas e 40, alterna canto. Índio e Alfa, ponto espera, torre 186, estado no 096, bom voo. Índio e Alfa, 186, boa noite. Afirmativo, nós temos um Airbus Natan que irá nos chamar para ataque dentro de instantes, ok? Após o mesmo, você vai prosseguir via Juliette até o 09. Ok, então entendeu. Após o Airbus Natan, você vai seguir via Juliette por posição 09, zona 398. Afirmativo. O Webjet 6748 vai seguir o Boeing da Gol à sua frente via Juliette para o 05. Eu vou para o 5, 6748. Táxi 3662, zona 60 a bordo, até na Fortaleza com 12h40. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto espera Suma Torre, 186, estado no 06, bom voo. Pátio da Alfa, Índia e Alfa, 3662, obrigado. Motorola 019, Scott Ident, clear via Bom Paraíso, descend 4000 feet, QNH 1016, radar 7.